3170, acionei identificação, autorizada a chegada Mari. Essa via para 2000 pés com ajuste no 0 no meio. interceptando o localizador, TAM 31970. TAM 31970, chama a torre 11895. 11895, TAM 31970, boa noite. Salvador, boa noite, tá? 3170 ILF 10. Sim, 3170, foi uma baixada travada, ajuste 1016. Vai parar, 1016 horas. Baixada travada, 3170. 3170, livre de pouso, pistão na 0, vento 1, 60 graus, 049. Autorizado, pouso, pistão na 0, 3170. Fazendo 71 no solo 57, do Vera Direita, mantendo em escuta, táxi via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa, Juliette, portão meia dúzia, tá 3170. 5556, autorizado a chegada a mar e vou na proa do Serra Vito 366, descendo para 2500 pés, com ajuste no 0 no 6. 2500 com 10, 16, na proa do Serra Vito 366, graças a Deus.

já volto, senhor. Soador, boa noite, 5556 Trip, estabilizado, final 10. Boa noite, Trip 5556, continua a aproximação e fala embaixada travada, ajuste 1015 agora. Sente grato, ali. Tico 556, cheque trem, livre pouso, pista 10, Antuna, 70 graus, 049. Faixa travada, livre pouso, 5556. Nossa aula 35, libera direito, time só, linha 21, decimal 9. 219, 4.